Salve, salve, galera. Carlos Maciel falando, tudo beleza? Estamos aqui para falar sobre o jogo de ontem, aquele negócio meio esquisito. América e Curitiba, válido pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. Aqui comigo eu estou no programa familiar. Eu estou com Lucas e Felipe. Ô, Lucas, dê seu boa noite aí para a galera. Boa noite, galera. Falar do jogo de ontem, né? Noite chuvosa, triste, segunda-feira, tudo dentro do pacote. Felipe, dê sua boa noite aí para a gente. Boa noite, pessoal. Gibraltar vos abraça mais uma vez. E novamente com tristeza, porque esse primeiro semestre desse ano tá foda. Não tá legal, não. Então, vamos lá, eu vou fazer aqui um resumo bem rapidinho do que aconteceu ontem. E depois a gente vai falar sobre o jogo. Então, vamos lá. Como o Lucas já adiantou aí, o jogo ontem foi debaixo de chuva. Negócio meio esquisito, uma ventania, clima frio e tudo. Mas vamos lá. O América precisava, o América ainda precisa ganhar, né? Mas ontem a necessidade era gigante de ganhar da primeira vitória. Sair dessa incômoda situação que a gente se encontra, o último colocado nas duas séries, né, tanto na A quanto na B. O jogo América começou em cima, aproveitando, como bem diz a Grande Jesus, 30 minutos que o Berola aguenta correr. E Berola foi o nosso melhor jogador. A gente estava com controle do, pelo menos na minha opinião, a gente estava com controle do jogo e tudo, tentando bastante. Nosso Berola indo para lá, para cá, fazendo aquilo que ele faz ontem. Fazendo uma coisa que ele não faz com muita frequência, que é tocando a bola. Nosso principal chutador é o Felipe Azevedo, e ele estava uma noite tentando chutes de fora da área. Nem todos estavam indo em direção ao gol, mas os que estavam indo estavam até bem. O jogo caminhava para o final do primeiro tempo com 0-0, quando de repente o América fez 1-0, achou um gol. Uma jogada do Berola, ele na entrada da área tocou pro Felipe Azevedo. Acertou um chute muito preciso no cantinho, sem chance para o goleiro, 1-0. A gente viramos 1-0. Euforia danada, mas mesmo assim aquela preocupação, que o América não vem numa sequência muito boa. E ok, e começou o segundo tempo. E até que a postura do início do segundo tempo não estava tão preocupante assim, não. O Coritiba, óbvio, foi para cima, mas o América estava tentando segurar o jogo. E foi isso. Um jogo meio truncado e tudo, quando mais ou menos aos 20 e poucos minutos, numa falha. Coisa bizonha da defesa do América, mais uma vez. O Rodrigão, o único cara que faz gol no Curitiba, fez 1-0. E daí para frente, o jogo mudou totalmente, pelo menos eu vi. O jogo mudou totalmente. O América se perdeu totalmente no jogo e o Curitiba foi para frente. Para nossa sorte, o Curitiba não estava dando sorte nas tabelas. O Barbieri fez algumas alterações. Ele já tinha feito no primeiro tempo, questão de lesão, ele colocou o Christian no lugar do Maranhão. E depois, no segundo tempo, aí ele entrou com o Mateuzinho. O Mateuzinho entrou bem, buscando muito o jogo. E depois ele entrou com o Bilu. E assim, por ser a primeira partida dele, tudo, eu não achei ele dos piores, não. Mas foi nisso. O jogo foi naquele ritmo. Quem estava na bancada, e acredito que quem estava assistindo também, estava naquela apreensão. Será que o América vai tomar o gol de virada novamente? Será que não vai? E no final foi assim, 1-1. Um resultado péssimo para a situação do América. Se o América estivesse lá em cima, seria um resultado aceitável. Mas como o América está abaixo, no pré-sal, um resultado péssimo. Lucas, foi isso mesmo? Você estava lá ontem? É mais ou menos isso aí mesmo? O que que você achou? Eu tava lá ontem, sim, vim em loco de novo essa semi-tragédia, né? Podemos dizer que foi uma tragédia, mas pela forma como se tava indo o jogo, poderia ter sido uma pior, né? Eu tive a sensação parecida com o que você resumiu, mas eu só com uma mudança que no segundo tempo eu já tive. No começo do segundo tempo eu já não tava gostando tanto da postura. A gente teve situações ali. Thiago chegou a enrolar quase 1 minuto para bater um tiro de meta. Eu entendo que o time está ganhando, tem que gastar um pouco mais de tempo mesmo. Só que uma coisa que o América já vinha fazendo com mais frequência no primeiro tempo, que era começar a bola ali perto com o Paulão, com o Ricardo Silva, eu vi que o América começou a dar mais chutão. E o Curitiba começou a vir. Só que o Curitiba estava vindo com uma facilidade muito grande, né? Mas tirando esse segundo tempo, né, a gente tentando enxergar alguma coisa positiva, no primeiro tempo. 4, 5 minutos de jogo, a gente já tinha tido duas boas chances de fazer gol. O Juninho teve um lance dentro da área que ele chutou por cima do gol, num cruzamento, se eu não me engano, do Berola. O Jonatas Belusso também teve uma chance, né? Uma jogada. Também não sei, não lembro exatamente quem que cruzou, mas a bola sobrou para ele perto da área também. Ele fez uma finalização bizonha. Mais para frente, ainda no primeiro tempo, antes mesmo do gol, o Berola tava muito bem, assim, era o o jogador mais lúcido, vamos dizer assim, mais criativo do nosso ataque, né? É, a gente devia ter dois Berolas, né? Um pro primeiro tempo e um para entrar no lugar do Berola do primeiro tempo. Acho que ia ajudar. É, mas, assim, em jogadas que a gente estava pressionando a marcação. Então, quando a América pressionava a saída de bola do Curitiba, a gente conseguia tomar a bola e ter jogadas perigosas, mas ainda muito, muito lento na saída, um time pouquíssimo criativo. E o William Maranhão não é esse jogador que tem um passe muito qualificado ainda, então quando o Christian entrou, mesmo que por lesão, eu achei que o time melhorou nesse aspecto. O Juninho, muito esforçado também, mas eu achei ruim de passe. Não, eu acho que o Juninho, coitado, acho que já, quando o fôlego dele tá acabando pela idade, tá sobrando só o suor mesmo, porque não tem muita qualidade também, não. Mas enfim, eu achei que teve aspectos positivos, o América tá trabalhando melhor a bola, tá conseguindo ser um pouco mais criativo, só que eu acho que tá faltando. Principalmente quando toma o gol, o time desorganiza muito. Ou até mesmo quando faz o gol, né, o time recua muito. Então, o Barbieri tem muito trabalho aí. Felipe, você tem alguma coisa aí de Gibraltar? Foi diferente ou foi isso aí mesmo que a gente viu no jogo? Ah, foi bem isso aí mesmo, na verdade. E uma coisa que pra mim... Até porque, sim. Como você viu pela televisão, você viu por mais ângulos e tudo, você tem uma visão melhor que a gente. Sim, e tive acesso aos comentários do nosso glorioso Bob Faria, que são sempre uma maravilha de se escutar, né? Mas... Nossa, é por isso que eu vou ao jogo, cara. É por isso que eu vou ao jogo. Ontem, quando o Christian entrou, né? Ele falou que o América teria ainda mais dificuldades ofensivas, já que o Christian era um volante-volante, que entrava para fechar a casinha. Então, mostra um profundo acho conhecimento dele. Acho que ele confundiu com o Zé Ricardo, pode ser. Bom, ainda assim não seria tão assim, né? Mas a coisa que deu para ver ontem, ficou um pouco claro um pouco dessa preferência do Zé Ricardo para os jogadores que ele trouxe, né? Já que ele optou por começar a fazer colocar uma trinca de volante e colocar os dois volantes que ele trouxe nessa leva, era até o... Sendo que, tipo assim, pro esquema que ele queria, desde a época do Enes, eu falo que pros volantes que a gente tem, né, na verdade, mais falando de Zé Ricardo e Christian, que jogar com três volantes não é de todo ruim, porque os dois conseguem passar ofensivamente do jogo muito bem. E o Christian ainda mais, né, que tem um poder de ação melhor. E ele começou com três volantes, sendo que o Luiz Fernando é um volantão, esse sim, volantão mesmo, bem defensivo. Acho que ele não sabe o que faz, ele passa do meio de campo, ele fica um pouco perdido ali. O Juninho é muito esforçado, mas também não. Ele até tem os gols já na trajetória dele, mas ele não é realmente um jogador de produção ofensiva, né? Grande, não é? Ele chega lá porque o pessoal pede pra fazer, ele é esforçado e cumpre o efeito dele. Mas eu tenho certeza que, por exemplo, se é o Christian chegando pra finalizar aquela bola dele no primeiro tempo, o Christian tinha guardado, mas é o Juninho que não tem assim aquela intimidade. Só uma ressalva com relação a isso: o Christian teve uma chance no segundo tempo, aí era 2-0, no primeiro tempo ainda, 2-0 pra dar tranquilidade. Ele demorou uns. Acho que até agora ele tá esperando pra finalizar. Demorou umas 3 horas pra chutar e perdeu a bola. Né? Ele chegou pra chutar pensando com o cara, né? É, mas ele demorou pra cacete. Ele ficou. É. Foi uns 5 minutos lá, deu um delay no cérebro dele e não chutou. Mas sobre. O maior problema nosso é ter uma Saberola dependência, né? Porque a gente conseguiu criar bastante oportunidades de gol enquanto o Berola tinha perna, né? Só que é sabido que ele não tem perna para 90 minutos de futebol, né? E aí, quando ele morre, aí o time para de criar. E é a questão do segundo tempo. Primeiro tempo, quando ele tava com perna, a gente foi criando, foi um tempo, assim, criou inúmeras chances no primeiro tempo. Segundo tempo, quando acabou a perna dele, aí o time já parou de criar. E você fica sem aquela válvula de escape. E aí, para piorar, as substituições ontem não conseguiram dar essa revigorada ofensiva, né? Então... É só um adendo com relação ao Zé Ricardo, que eu escutei ontem na arquibancada, que ele não, como ele tomou aquela pancada no último jogo, aquela cotovelada na boca, ele não estava 100%, por isso que o Barbieri optou por entrar com outro volante que não fosse o Barbieri, só que não fosse o Zé Ricardo. Faz um pouco sentido. Ele estava com o protô bucal, né? Eu vou cometer uma semi-heresia aqui, mas eu não senti saudade do Zé Ricardo ontem, não, para ser bem sincero. Eu entendo que ele é mais jogador que o Luiz Fernando, ele tem mais qualidade que o Luiz Fernando, só que o Luiz Fernando, principalmente no primeiro tempo, ele deu uma tranquilidade ali no desarme, e eu acho que ele não tem brincadeira. O Zé Ricardo às vezes gosta de matar a gente do coração com uns dribles e etc, que o Luiz Fernando nem se arrisca. Então eu não senti saudade do Zé Ricardo, assim. Eu achei que o Luiz Fernando ali estava ok também, ele põe mais respeito eu acho os médio avançados, né, do outro time. É, mas na verdade, assim, a questão do Zé Ricardo, eu acho que a torcida, no modo geral, ela tem medo do Zé Ricardo sair do time e não voltar mais, muito em razão dos técnicos preferirem jogador da nossa base. Acho eu, entendeu? Porque se você for É, pensar o que você tá eu falando aí, entendo esse medo. pra mim tá certinho. Eu também não senti falta do Zé Ricardo, assim, como, assim, ah, se tivesse com o Zé Ricardo ali, o jogo seria outro. Não, não seria, pra mim não seria outro. E Mas. talvez até, assim, também, de novo, posso estar cometendo uma heresia de novo, né? Já que nós, como americanos, acho que a gente tem até uma predileção, enquanto torcida, né, pela nossa base, pelo histórico, etc. Mas nesse momento que o time vive, um momento tenso, né, que precisa de sair a primeira vitória para sair essa nhaca, essa ouruca, eu acho que o Luiz Fernando me pareceu até mais tranquilo psicologicamente falando. Assim, eu acho que o Zé Ricardo, por já ter até uma vivência aqui, ele já tem uma questão sentimental até um pouco maior, ele entra às vezes muito nervoso, e quando ele erra, ele se abate muito, né? Talvez até pela idade um pouco, não sei qual que é a diferença de idade dele pro Luiz Fernando. Mas o Luiz, ele é mais, sei lá, ele me parece um cara bem mais sério, assim, bem mais centrado e não se abater muito, assim. Eu achei que assim, o Christian entrou um pouco nervoso. Os 5, 10 primeiros minutos do Christian, ele foi muito mal. Aí depois ele se encontrou dentro do jogo. Também não sei se ele entrou em posição diferente da que ele joga sempre, mas eu achei É, ele um o pouco América também nervoso. costuma jogar com três volantes, né? Então acho que ele deve, tanto para ele quanto para o Zé Ricardo, deve ser diferente, uma coisa nova, jogar três volantes ali. E até uma coisa engraçada, eu vi alguém mencionar no grupo sobre isso, né? Que o Leandro Silva estava uma avenida, e o João Paulo também. Nesse esquema, às vezes a América chega a ficar quase saindo na hora que tá saindo, ele meio que com um 3-4-3. Em dado momento, fazer uma linha de três ali com o Juninho completando o terceiro homem ali, e o João Paulo e o Leandro Silva bem avançados ali nas laterais, quase como alas mesmo, né? Eu achei interessante, assim, mas não funciona muito, não tá funcionando muito bem, porque o time é pouco criativo. Então acaba que quem pega a bola não tem muito o que fazer. Eu acho que entrando, o Mateuzinho estando 100%, o Michel Bastos entrando nesse time, tendo um passe diferente, uma jogada diferente, eu acho que dá uma outra visão. Mas não, eles não podem entrar quando já for tarde demais, né? É, pelo próprio noticiário de hoje, o Michel Bastos, que a gente já esperava de qualquer forma, é só depois da Copa, né? Esses dois jogos agora, tem a menor chance dele entrar. Até porque os dois jogos são agora, né? Um intervalo de 8, 9 dias, a gente finaliza essa primeira fase da competição. Eu até troquei uma mensagem rápida com o Thiago Reis também, e ele me fa... eu perguntando para ele se que ele via de salvação, ele falou: minha esperança é a parada para a Copa. Eu acho que a Copa América, eu acho que um pouco por conta disso, né? Porque daí todos os atletas se recuperam 100% e o Barbieri tem um tempo, apesar de que ele não pode reclamar de tempo para trabalhar, não, né? Isso ele já tá tendo semanas inteiras, mas mesmo assim ele vai ter uma intertemporada, né, para É, mexer o no que pode time. ser uma coisa que realmente tá vendo, o time tem morrido muito no segundo tempo também, né? Para além de Eu não tipo. sei se você que tá morrendo. Assim, pode ser, porque o América começa com uma marcação muito alta. Isso desgasta, né? Só que, tanto quanto o Curitiba quanto com o Sport, o América morreu, entre aspas, no segundo tempo. A gente ficou com essa sensação, mas contra o Sport foi. Eu senti isso depois que a gente levou o gol, principalmente. E contra o Curitiba, o segundo tempo quase inteiro. Mas, tipo assim, contra o Brasil também, tipo, no segundo tempo a gente não conseguia mais produzir. Tipo, acho que a gente tá tendo esse problema de produção mais pro fim dos jogos também, né? Então, É, mas em todos esses jogos a gente começou ganhando. É isso que eu tô dizendo. Não sei se é. o jogo do Brasil, o jogo tá empatado desde o início do primeiro tempo, né? Tipo, a gente fez o gol no comecinho, mas eles empataram logo depois. Então, tipo assim, ali é um jogo que tá empatado e no segundo tempo a gente também não conseguiu criar, né? Então, tipo, dependendo do placar, no segundo tempo a gente não tem muita perna para buscar alguma coisa. Então acho que talvez seja vai ser legal para aprimorar o time fisicamente, para ver se dá conta de correr 90 minutos, né? Até essa parada até boa pro time esquecer que ele tá tão mal, né? Na Porque isso verdade, aí. essa parte vai ser pior, né? Porque você congela na tabela ali, você não tem chance, você vai ter que ficar um mês inteiro mofando ali na posição que você tá até conseguir sair da situação, né? A gente espera que essa parada pelo menos tenha a diferença da gente conseguir pelo menos fazer uns dois, três amistosos, né? Pelo menos na última parada de Copa a gente não fez isso, né? Ah, assim, a gente Não, jogou. a gente não fez nem na pré-temporada desse ano. Na É, última nem na parada pré-temporada. A é gente jogo não fez corrido, nenhuma né? pré-temporada esse ano, nenhum amistoso esse ano, nem na pré-temporada de dezembro, janeiro, e também pós-mineiro não teve nenhum. Agora falando sobre a questão do Barbieri, da filosofia do Barbieri, vocês estão enxergando ali alguma mudança em relação ao Givanildo, alguma organização que com o Givanildo não tinha? Como é que vocês estão vendo isso? Eu tô vendo o time bem mais, assim, bem mais Mais compacto? organizado. Não. Eu tô mais bem sentindo distribuído. mais bem distribuído o time, assim, para quando a bola tá no nosso pé, por mais que a gente não é muito criativo, eu tô sentindo uma tranquilidade ali. Você vê que para aquilo que aparentemente o Barbieri se propõe fazer, ele precisa do Thiago, mas só colocando parênteses aqui. Eu não queria ele como titular. Eu acho que o Jory é muito mais goleiro que ele. E com um Mas tirando adendo, isso, até nisso ali no primeiro tempo, teve uma hora que ele deu um passe ali sem força, quase que o cara do Curitiba pega a bola ali também na interceptação. Deu sorte que o Ricardo Silva estava atento e correu de encontro ele, Mas eu digo baixou, assim, né? eu vi em dados momentos até o Thiago orientando o Ricardo Silva nesse sentido. Teve um momento, não sei se alguém estava sendo atendido, acho que foi o William Maranhão. Eu até prestei atenção nisso. O Ricardo Silva tinha dado o chutão, e ele fazendo movimento com o braço, tipo, pra lá e pra cá, no sentido, ó, volta em mim, vou voltar no Paulão, volta em mim, que eu volto em você e tal. Então o América tá tentando sair mais assim. Só que o que acontece? Fica ali, às vezes, Paulão, Thiago, Ricardo Silva. Aí, quando sobe um pouquinho, eu vi o Ricardo Silva fazendo isso algumas vezes, quando o atacante deles marcava o passe, né? Ele avançava ou pro Luiz Fernando. Gente, imagina uma triangulação: Ricardo Silva, Luiz Fernando e Juninho. Eu acho que se juntar pelado dos velhos ali, a gente consegue marcar isso com uma facilidade tremenda. Então, acaba que a qualidade dos jogadores atrapalha um pouco o estilo dele. Mas eu vi um time mais criativo, né? E quando o América conseguia romper essa primeira linha do Curitiba. Quando aí chegava no Berola ou chegava no Azevedo, a gente vinha com algumas chances. A gente chegou antes do gol, a gente teve bola na trave, a gente teve jogadas com. Foram duas finalizações do Berola para fora da área, mas que a finalização em si foi pífia, mas que foram situações de com a finalização melhor poderia ter chegado ao gol. Teve o cruzamento pro Juninho, teve um lance do Belusso, teve uma roubada de bola. Eu não lembro se foi antes ou depois, mas que se o João Paulo tivesse arriscado ali no meio de campo, o goleiro estava totalmente fora, que ele errou na saída de bola também. Foi. Então agora a gente está tendo chance agora. O problema é que a gente não está conseguindo concretizar, e é um pouco falta de qualidade. E para mim o Belusso não se justificou. Já deu. As chances que tinha que dar para ele já deu. Ele realmente não. A fase atípica dele foi no Londrina que ele meteu um bocado de gol, porque o Belusso é isso aí, não é um cara que faz gol, não. Será que o Belusso é o Toscano que veio do Londrina? O Toscano é assim também. Ele teve uma temporada boa, né? Depois. A diferença é que a temporada toscana, pelo menos, durou um pouquinho mais, né? Porque a do Belusso durou meio campeonato da Série B, e aí ele foi para os Emirados Árabes e aí já parou a fase boa dele, né? Agora, que você está falando dessa questão do Belusso, o que me chamou a atenção ontem, que no banco de reserva a gente não tinha nem o Viçosa, nem o Pedrão. É Pedrão, que é menino da base? É. O zagueiro é Pedrão, né? Isso. Não tinha nenhum dos dois. Estranho você não ter um centroavante de reserva, tendo dois no elenco, né? Dois centroavantes altos, grandes, não sei. Será que tem algum problema com o Viçosa? Bom, o Viçosa foi parte técnica, né? E só que eu Mas o até entendo. Viçosa. Mas, desculpa, filho. Mas o Viçosa não chegou a jogar com o Barbieri. Não, até e aí, mas aí é 100% opção técnica. Eu até acho. Por exemplo, tudo bem você, porque é aquela história. O Viçosa realmente é um cara que não consegue participar muito de tramas ofensivas. O passe dele é ruim, ele vai devolver na canela, de canela um pouco errado e tal. Então, tipo assim, aquela história. Eu já falava isso no Mineiro, ficava claro que ele tinha dificuldade de participar de produção ofensiva. Uma coisa que o Belusso consegue participar um pouquinho mais. Só que o problema é, o Belusso não consegue fazer gol. Ele não, tipo assim, na efetividade, ele não consegue fazer o mais importante do centroavante, que é marcar. E o Viçosa, na pior das hipóteses, ele conseguiu fazer os golzinhos dele ali quando precisou, né? Então, Então, tipo. isso que eu ia falar, se bobear o Aí. Viçosa, é o nosso artilheiro do ano ainda. Ainda é. O pessoal falou que Ainda é? é engraçado que nós, tipo assim, quando eu estava falando, comentava no segundo tempo que o artilheiro do América no campeonato não estava nem no banco de reservas por opção técnica. Por opção que o Barbieri não quis relacionar ele. Então, é uma coisa meio estranha que você vai pensar assim, beleza, então, tipo, você, pro estilo de futebol que você quer propor, o Viçosa não entra. Mas, pô, tipo, seu time não tá fazendo gol. É a opção que você tem ali. Porque se você for pensar, o Belusso estava mal. O Belusso não merecia ter terminado o jogo jogando. Ele tava mal em campo. Mas é porque aí acho que por ter queimado a substituição ali com a lesão, né? Ele ficou um pouco sem muito o que fazer. E o Berola tem que trocar mesmo porque ele morre. E aí depois ele teve a troca lá de colocar o time pra frente, tirar um volante. Mas você não tem outra opção. E aí você vai fazer o quê? Vai colocar quem no lugar dele? O Toscano, que também não tá jogando, também não tá fazendo gol. Então, tipo, você não. Mas eu preferia deixar o Toscano. Eu ainda tenho aquela pontinha, talvez um pouco Esperança. sentimental. Não que ele vai ser o cara de 2015, mas ele sendo um cara que não precise de correr, né? Ele como um centroavante, eu acho que ele vai ter mais chance de ser esse cara de fazer gol do que o Belusso, ou até mesmo que o Mas Viçosa. Assim, claro que eu acho que não justifica mais, mas se, por exemplo, num jogo igual de ontem, Acabou o primeiro tempo. É, foda que a gente já tinha feito uma substituição, mas eu acho que daria para entrar um Toscano no lugar do Belusso ali. É, mas já que ele tirou o Berola, ok, ele tirou o Berola. Por que não entrou com França? Por que com o Bilu, um menino que chegou agora? Chegou, sei lá, quarta-feira. Aí é porque ele tá tendo as preferências porque ele tá Assim, tendo. não, mas eu pergunto isso porque assim, o França não teve um jogo que você fala assim, ó, o França jogou muito mal. No último jogo, realmente o França não foi uma maravilha. Mas também não justifica ele ser preterido pelo Bilu. Até o Ademir, se eu pensar assim, quando teve chance, conseguiu jogar, né? Ele marcou um Até o gol lá com o Ademir. Forte. É, mas aí eu acho que é mais a questão assim, ele tá De colocando opção do os treinador, né? passes dele mesmo, tá colocando quem ele confia. E isso era um problema que o pessoal reclamava dele no Flamengo. Ele abraçava os caras de confiança dele ali e não mudava por nada. Às vezes, tipo assim, você tinha jogador que não vinha jogando, outros no banco, e ele mantinha os caras, ficava um pouco nessa, mas. Isso aí dá um medo. Imagina a gente ter que ficar com esse Thiago até o final do ano, bicho. Nossa, tô Ah, ferrado. eu não tenho dúvida, ele vai ficar. Se o Gabriel ficar, o Thiago vai ficar também. Aí eu É, acho que depende. não. Eu acho que não. Eu acho que se ele continuar, se o Thiago continuar do jeito que ele tá indo, o Barbieri vai ser obrigado a tirar, não vai ter condição nenhuma. Nenhuma. Ele demorou O muito para Felipe. É, o, trocar eu no brinco, eu Flamengo. brinco. É, eu brinco, eu sou goleiro, mas o Felipe é mais goleiro que eu, ele entende muito mais que isso. Os lances dele, ele pula de braços abertos, cara. É um negócio bizarro, bizonho. A bola rasteira no chão, ele salta com os braços abertos, um negócio louco. Ele não vai na bola, não tem. É diferente, mano. É, pra mim, ontem, ele não conseguiu. Ele não fez nenhuma defesa, diga-se de passagem, né? Não, Não não. Ele não fez chegou a uma fazer defesa. nenhuma. Ele deu sorte que, estatisticamente falando, contribuiu. Aquela bola que pegou na trave, como deram escanteio logo depois, contribuiu com a defesa dele. Pela televisão, você vê que claramente não pega nele. Ela só pega na trave e sai, e aí deram escanteio, então acabou ficando como defesa pra ele ali, né? Mas, em verdade, não foi. É pelo Não, que eu ele pegou imagino. nele sim, pô. Não, pela televisão deu pra ver, não pegou, não. Mas Então isso ele que eu ia é muito. falar. Pelo Além disso, que eu. ele é burro, porque não reclamou, e ninguém reclamou, ninguém falou nada. Só se pegou na volta da trave, tipo, pegou na trave, pegou no pé dele e saiu. Essa parte eu não consegui ver, mas defender ela não defendeu, não. Ela Mas passa isso que eu ia dele e falar. A hora que bateu na trave, que voltou, falei, vai pegar nele, vai entrar pro gol. vai. Do jeito que Vamos a fase dele tá, né? ler uns comentários aqui. Deixa eu ler uns comentários aqui da galera aqui. Maurício Cândido, faz uma pergunta interessante aqui. Por que nossos laterais ainda são titulares? Excelente pergunta, Maurício. Eu acho que porque o Diego. Você tem alguma justificativa? Eu acho que porque o Bom, Diego chegou em pouco tempo. O João Paulo não consigo entender, não. o Leandro Silva, ele veio titular até agora porque o reserva imediato que eu achava que era o tal do Inayan foi o Ronaldo, e nas partidas que eu vi o Ronaldo, eu senti muita saudade do Leandro Silva. O garoto realmente não gostei, não. É, mas agora chegando esse lateral novo e ele tá colocando a barca dele toda para ajudar, para jogar, é capaz que o Leandro Silva perca também. Agora, o João Paulo é um mistério. Mas será que o João Paulo não é da barca dele também, não? Já não é É amigo do passado? possível. É possível, jogou no Flamengo, né, também. Mas eu vou ser bem sincero, ontem especificamente, eu não vi o João Paulo mal assim demais, não. Eu acho que ele deveria sair ainda, eu acho que o Savio deveria ter oportunidade, não acho que ele justifica ser titular, mas ontem especificamente eu não vi ele tão mal. Errou o Ele tem cruzamento e tal, mas. então, mas os lances pontuais dele são um negócio louco. Teve uma que ele perdeu na corrida, que foi um negócio. Um contra-ataque, assim, você fica, poxa, a bola é sua, você não pode perder um lance desse. E ele perde, numa facilidade muito grande. Então, É, porque assim. teve umas outras duas ou três situações que eu vi que eu falei, pô, ainda bem que ele tava ali, que ele conseguiu salvar. O Coritiba fazia uma jogada muito. Tava até manjada. É, eles iam totalmente para um lado do campo, aí ficava ou o Rafinha de um lado, ou o camarada do outro lado, que eu não sei o nome do outro, e eles faziam aquela bola cruzada nas costas do nosso lateral. Tentaram fazer isso duas vezes com o João Paulo, não deu certo. Já o Leandro Silva aceitava, ele só não dava certo quando o cara não conseguia alcançar. Aí eu achei que ele tava até compondo ok ali. Não que ele seja bom, mas que ontem ele tava compondo ok. Talvez por ter três volantes, alguma coisa assim. Acho que ajudou, É o né? que eu tava mencionando, mas os três volantes ajuda ele, porque ajuda ele defensivamente, e quando ele tem que subir, sempre vai ter alguém para segurar, porque não precisa de subir dois volantes, né? Além do lateral. Então, eu acho que isso ajudou, sim. E teve até uma jogada dele com o Christian, não foi, não sei se foi dele, ah, não, acho que foi com o Leandro Silva. Não lembro, com alguns dos laterais, que o Christian achou um dos laterais assim, que eu falei, poxa vida, podia ter mais jogada dessa, né? Mas é muito pouco, né? No final das contas, o time não consegue completar essas jogadas. Aí o Anderson Roberto aqui está perguntando para a gente. Perguntando, ele está perguntando e afirmando. Jogadores chegando e já entrando como titulares, mesmo sem condições ou sem jogar no ano. A chance de rachar um grupo não seria grande? Sim, Sim, mas o são. grupo não está rachado. Mas eu acho que assim, eu não sei com relação a sem condição de jogo. Acho que se ele estiver fazendo isso, é uma responsabilidade maior ainda, né? É, É, mas mas assim. os que entraram ontem. O Luiz Fernando, ele jogou no ano? Essa é isso que é a pergunta, talvez. Não. É, não, Jogaram só contra o Brasil de Pelotas. jogou, não. Não, quem jogou no Brasil de Pelotas foi o Maranhão, foi não, William. Maranhão Não, que jogou. foi o Luiz Não, Fernando foi mesmo. ele mesmo. Foi ele mesmo. Ele. Maranhão que Ó, treinou ontem. uma O questão Maranhão que treinou. eu até acho que pode explicar um pouco da Mas insegurança. só para entender direitinho, Felipe, só um minutinho, desculpa. É, na verdade, assim, do time de ontem, da chamada barca do Barbieri, você tem o Thiago, os dois volantes e no final o Bilu. O resto é o que tava aí mesmo. Ah, mas é. O Ricardo Silva veio com o Givanildo, não foi não? Foi. Mas vieram cinco jogadores, ele já pôs quatro pra jogar. Ele só não Não colocou o vieram Michel mais, Bastos, só. que estava lá fora, e o lateral. O resto não jogou. Quem veio Vieram ontem sete. também entrou. Não, quem Vieram veio foi sete ou oito, não? não entrou ontem. Foi só o lateral direito e o Michel Bastos. De quem veio já com o Barbieri, foram só os dois que não entraram só. O Michel Bastos que estava lá em cima, né? Na tribuna. Eu acho que estava na tenda pelo que a Ele televisão tá na mostrou. tenda. É. E o Diego lá, o lateral direito, que não entrou. Mas do jeito que tá, imagino que no próximo jogo ele deva jogar, né? É. Mas assim, dessa questão chamando de barca do Barbieri, de coração, assim, o único que me incomoda muito é o Thiago, é o goleiro. Ah, eu ontem, vendo assim, até a proposta do time, com três volantes, né? Acho que começar ali com o Maranhão e não com o Christian é mais por barca, porque o Maranhão ainda é defensivo. Você teria o Juninho, foi nosso volante que ia avançar um pouco mais. Então, tipo assim, dali acho para mim seria mais lógico você ter o Christian no lugar de um desses volantes que é só marcar, porque aí você tem um cara que ofensivamente entrega muito mais. O Maranhão errou uns dois ou três passes bizonhos. Então, tipo assim, ali. O Maranhão ontem jogou bem, não. Acho que, sei lá, se ele deu 10 passes, ele errou três e machucou e saiu. E teve um que ele quase deu uma saída de bola que ele passou aquela bola cruzada ali no meio, acertou o cara do Curitiba, deu sorte e a zaga conseguiu aliviar a situação dele na situação. Mas tava entregando já uma Mas situação. essa questão dos passes aí está vindo desde o Campeonato Mineiro. Na verdade, os nossos armadores são os nossos volantes. E volante não tem categoria para armar jogo. A É, gente mas tem na que buraco no meio. verdade, mas o que no Campeonato Mineiro, a gente nem trocava tanto passe, eu acho. O que eu sinto, o time era pouco criativo, era muito. Eu lembro muito de Paulão ter que ficar fazendo lançamento toda hora, né? Isso não tem acontecido mais. Agora a gente, só que agora a Até porque proposta do jogo é ter é o passe, né? E aí a gente precisa ter gente que tenha passe de qualidade. com o Givanildo, o centroavante era o Viçosa. O Viçosa no alto ganhava as bolas. O Belusso não ganha nenhuma, coitado. Cara, O Belusso dá teve dó. uma. Você falou nisso, eu lembrei. Teve um lance que eu até lembrei de você ontem nisso. Ele não ganhava, ele não ganha nenhuma. Nenhuma. Não Ele ganha, faz. não ganha, Mas não aí ganha. teve uma que a bola. Ele iria ganhar. Ele abaixou e a bola pegou nas costas dele. Então nem aqui ele não teria mérito nenhum, que ela foi na direção dele certinho. Ele abaixou, ela pegou nas costas dele e pegou no zagueiro. Não Falei, puxa vida, consegue nossa ganhar. senhora, não consegue ganhar uma. Aqui, vamos lá, tem mais um. Tá? O Marcos Grassi, boa noite, Diletos. Dileto, Felipe de Leucas, já está com saudade do posto Ipiranga? Oh, boa pergunta. O Anderson está empregado no Ceará, ele deve estar quase para ser demitido, mas está empregado ainda, né? Ué, saudade dele não tem, não, tá? Porque eu imagino que estaria muito diferente com ele também, não. Mas eu não acho que o Barbieri tenha sido uma escolha ruim. Eu acho. Pelo que a gente acompanhou pelas redes sociais, o Barbieri, ele não decepcionou ninguém, não, né? Acho que decepcionaria muito mais se viesse um Joel Santana. Ele foi. Tipo assim, ele tá dentro da nossa filosofia legal. Eu vi no grupo, o que. Tipo, no grupão lá, uma coisa que incomoda o pessoal falar que, tipo assim, ah, esse tipo de treinador novo não dá certo, bom é treinador raiz, e que não sei o quê. Aí eu acho que essa é uma coisa que é o perigo, né? De afirmar nesse momento. Que não é o. O problema não é ele ser esse treinador de academia, mais estudioso e tal. Ele tem pecado com as escolhas, tipo assim, eu não entendi o Maranhão ontem, por exemplo, e não o Christian. Ele ter preterido o Christian nos últimos dois jogos, uma coisa que eu não entendi. Beleza, que dá para ver que ele pensa o Christian como um cara que é mais ofensivo, um volante mais ofensivo do que defensivo, e que o Luiz Fernando é mais defensivo. Isso entendo então por que entrou o Luiz Fernando no lugar do Zé Ricardo. Mas ter entrado o Maranhão no lugar do Christian é uma coisa que eu não consigo entender, pela proposta que o time ia fazer ontem. E mais ainda o Thiago. Felipe, mas o Christian tinha que ser objeto de estudo de caso de universidade, cara. Que vem técnico, vai técnico, o Christian nunca é titular, cara. Ele E deve sempre que treinar ele entra bem, mal. cara. Será que ele treina mal e Então, joga assim, bem? não faz Mas. sentido. Porque a única coisa que tem é se você não levar o treino a sério. Porque não tem como, por desempenho em jogo e o que ele consegue oferecer, ele não. Ele não. Não, não faço merecer ser preterido tanto assim para qualquer opção de volante que a gente tenha no elenco. Então, eu sei que a pergunta do Graça foi direcionada ao outro irmão, mas eu posso responder com uma frase bem curtinha que é: que saudades do meu ex. Ele tá vivalido, no caso. Não, ele também é ex, pô. Aí, só finalizando aqui, o último comentário aqui, Maurício Cândido de novo, faz algumas perguntas. Thiago é melhor que Jori? Não. Pra mim, não. Não. Eu sei, Lucas, também não. Luiz Fernando é melhor que Ricardo? Mas não faz muito sentido essa pergunta, não. É porque o Luiz Fernando entrou no lugar do Zé Ricardo, né? Ah, que é do Ricardo. É. Zé Ricardo. Mas tá, aí, no caso aí, Maurício, eu acho que é mais a questão do Zé Ricardo não tá 100%. Por isso o Barbieri não quis. É. Acredito eu. Não acho que é melhor, mas igual a gente falou antes, também não senti falta do Zé Ricardo ontem. Mas não acho que é melhor agora também. Agora vem um legal. Bilu é melhor que França e Ademir? O primeiro jogo que eu vi do Bilu foi ontem. Mas eu colocaria o França ontem. Eu também. Também. Não dá pra falar do Bilu ainda, porque ele jogou o quê? 25 minutos ontem. Não dá pra jogar um jogador assim, né? Mas eu achei que no pouco que ele jogou, o França me parece ser mais jogador de puxar contra-ataque. Me parece mais veloz. Mas também o América tava uma preguiça danada. Mas o Bilu mostrou que ele tem drible, cara. Tem, ele mais atrevido também, né? Talvez ele tenha até mais qualidade que o França. Mas, não, mas eu preferi o França ontem, com certeza. E o Maurício termina aqui, o Barbieri tá mais perdido que azeitona na boca de Banguela. Eu não sei se ele tá, se é a expressão que ele tá perdido, não. Eu acho que ele tá tentando encontrar a formação ideal, o esquema dele de jogo, né? Porque, na verdade, se a gente for friamente pensar, o América, até a chegada do Barbieri, tava uma confusão danada. Você via em campo, assim, aquele bumbo meu boi. Até você conseguir implantar isso nos jogadores, acho que é meio complicado. O problema é que a gente tá em último colocado. A gente não tem tempo. Meu medo é que o Barbieri seja o nosso novo Sérgio Vieira, né? Acho que não, porque assim, desculpa. O protesto que o pessoal fez no sábado foi marcado para as 8. Os jogadores chegam para treinar 8h30, 9 horas. Então, o Sérgio Vieira, eu sei que os jogadores não gostavam porque ele colocava o treino muito cedo, né? Por exemplo, o Barbieri, treino cedo, não tem problema. Mas eu não digo nem nesse aspecto. Eu digo porque em 2016 a América tinha um elenco fraco. Quando o Givanildo saiu, o time estava bagunçado. Ele entrou com uma proposta de jogo. Que era uma proposta de jogo que para aquele elenco não se aplicava. Eu digo nesse sentido. A gente tem um elenco que, apesar de que agora tá cheio de gente criticando a montagem, mas eu lembro que no começo do ano tava todo mundo elogiando as contratações, né? Mas que fato é que não vingaram. Mas a gente tem um elenco que não tá bem, que não tá mostrando um elenco bom. Tava totalmente bagunçado. Agora a gente tem um treinador que tá vindo com uma proposta de jogo moderna, mas que pode ser que não se encaixe também para esse elenco. Eu digo nesse sentido a comparação. Acho que nessa questão a gente tem até outros pontos similares com 2016. 2016 a gente também montou o elenco sem um diretor de futebol e trouxe o diretor depois. É mais ou menos o que tá. Embora o Brax tá ajudando com as contratações de agora, penso, ele não ajudou, ele não tava fazendo a montagem do elenco antes. Então a gente montou. Só que ainda assim, para 2016, o Givanildo foi mais indicação dele, né? Então foi um elenco defensivo ali que, para a proposta do Givanildo de fechar a casinha e contra-atacar, o time era ok, não funcionava contra os pequenos, que não davam brecha para isso, mas contra os grandes, foi quando a gente conseguiu ganhar o Campeonato Mineiro e tal, o brasileiro aqui deu uma desandada e acabou rodando, até porque o diretor queria uma proposta diferente, só que colocaram um treinador que era muito disruptivo para a ideia do elenco. Desse ano foi um pouco pior, porque esse ano montaram o elenco sem um diretor de futebol e acho que também sem muito palavra do Giva, então trouxeram um pessoal ali meio na gana de acertar, né? Trouxeram jogadores que você vai vendo assim pelo histórico, tá na montagem, fala assim, pô, esse time aí, pô, gostei, essa coração aí é legal, tal, não sei o quê. Só que o pessoal não deu liga e acabou sendo um problema. O elenco é rachado, apresenta muitas. O pessoal não tá rendendo. O Giva não conseguiu dar conta do pessoal, cortaram fora com ele e agora colocaram o Barbieri que tá tentando fazer isso, só que, tipo assim, pegou um elenco rachado, pegou um elenco que tava muito desorganizado taticamente. E tentando implementar o estilo dele, que não é exatamente muito próximo do que esse elenco produz, por peças. Você não tem os zagueiros que ajudam tanto nessa questão do passe, né? Mas ainda assim ele tá tentando. Acho que com o tempo, a parada da Copa, se ele conseguir dar mais confiança para esse time, para evitar o time desesperar igual desespera quando toma um gol, dar mais competitividade física pro time não morrer tanto no segundo tempo, não acontecer igual a gente tá tomando muito gol depois no finalzinho do segundo tempo. Então, é uma. É um trabalho. Só que isso vai demorar um pouquinho mais. O problema é que a gente tá sem tempo, né? E essa proposta do Barbieri, ela é nova pra gente, americana. Esse negócio de sair jogando um goleiro pra zagueiros, pra ir lá. É interessante, mas dá um medo. Ontem, então, nossa senhora. Foi uma nem duas vezes, né? Porque a gente também acha. Dá medo porque a gente não tem um goleiro. O Thiago, ainda que faça isso melhor, ele não é um goleiro. Então, assim, não é ele não é o Ederson, o Alisson, um outro goleiro, não é o que era o Rogério Ceni no passado, não é um goleiro que tem essa, que transmite essa confiança. E ele também não tá trocando bola com gente que tem intimidade com ele, tá trocando passe com o Paulão, o Luiz Fernando, o Ricardo. Eu até assim, discordo um pouco de você, eu sei que, eu entendo que dentro que é o que é o mais importante pra mim, que é dentro da pequena área ele não tá rendendo 100%, mas eu, até que eu não tenho, quando ele tá com a bola no pé, eu não sinto tanto medo, assim. Eu sinto mais medo quando tá no Ricardo Silva, principalmente, ontem, coitado. Ele... Não, eu tô falando não é do Thiago, não. Essa gente não, sair da bola. Os zagueiros, mencionou isso. Ah, tá, do Thiago, né? Mas, realmente, o esquema que a gente, os defensores que a gente tem, esse esquema é meio perigoso, mas... Se ele conseguir fazer o pessoal começar a jogar, não perder bola atrás, o problema é que ontem, quando o Curitiba avançou a marcação e pressionou o pessoal, mas eles não tinham. Não conseguiu fazer. O bom desses times que saem com a posse é que se o time adversário pressionar, eles subirem a marcação, se eles conseguem com o toque de bola passar, quebrar essa linha, aí o time, como o time tá mais alto, né, pra pressionar, você tem mais espaço pra você conseguir jogar. O Klopp faz muito bem isso. Os times que vão pressionar ele chega. Sai jogando ali, articulando com o passo, quando você vai ver, tá lá na frente, você tem jogadores rápidos na frente e com espaço, porque o time tinha subido a marcação em cima dele e consegue fazer o gol. O pessoal tá fazendo muito, essa transição rápida pra conseguir quebrar essa linha alta de marcação e ter mais espaço na frente. Então, seria bom a gente ter, só que a gente não tem essa competência, né? Quando o pessoal aperta pra gente, a gente quebra a bola. Eu acho que tá precisando de assistir um pouco mais de Série B, cara. Se tá Klopp... considerando que o cara que tem no Liverpool, considerando o nosso elenco, é até uma covardia, coitado do nosso elenco. Você comparar o campeão da Champions com o Lanterna da Série B, né? Poxa vida, nossa. Vamos de bala com a Latina? Bora. Vamos lá, vamos começar com bala aqui. As opções que a gente tinha lá no nosso Twitter pro bala era o Felipe Azevedo, o Neto Berola, o Luiz Fernando e o Mateuzinho. Confesso que quem fez essa lista fui eu. E pra mim, ali de bala mesmo, só teve Felipe Azevedo e Neto Berola. Os outros, pra mim, custei a encontrar dois. Até um pessoal aqui nos comentários perguntou por que não colocou o Paulão e tudo. Enfim, fui nesses quatro aqui. E a turma, por incrível que pareça, votou em massa no Felipe Azevedo e no Neto Berola. Felipe Azevedo teve 55% e o Neto Berola 38%. Mateuzinho teve 4% e o Luiz Fernando teve 2%. Então, bala, segundo a galera, o Felipe Azevedo. E você, Lucas, vai de quem de bala? Eu vou de Neto Berola. Porque eu acho que, por mais que o Felipe Azevedo fez o gol, então eu acho que fica uma menção honrosa pra ele. Você dá um abraço no Berola e um aperto de mão nele, caso ele seja vencedor. Mas é porque o Berola, ele era o cara que tava tramando todas as jogadas ofensivas ali. Ele driblava, acho que, se não me engano, foi no lance que antes do gol que o Azevedo mandou uma bola na trave, ele deu um passe pro Azevedo. Ele tava tocando a bola, cara. Tava tocando bem pra caramba. Então, assim, eu acho que ele tava bem. Foi igual como eu falei no começo do programa aí. A gente tinha que ter dois Berolas. Um no primeiro tempo e um pra entrar no lugar do cara do primeiro. Porque ele tá sendo o cara mais lúcido do nosso ataque, disparado, assim. E você, Felipe, vai de quem? Eu também, foi a mesma menção. Eu vou de Berola porque, pra mim, tudo que a gente criou ofensivamente ontem passou pro pé dele. E depois que ele saiu, a gente não conseguiu criar mais, assim. Então, essa menção a ele, o problema dele é não conseguir durar o jogo inteiro. Porque se conseguisse, a gente ia ter um excelente jogador. Mas acho que se ele também conseguisse jogar um jogo inteiro, ele estaria hoje em times um pouco melhores. Ele estaria no América, né? Porque ele tem. Ele consegue jogar muito bem, só que infelizmente ele tem esse problema físico aí que de não durar 90 minutos, né? Mas assim, foi o cara mais lúcido do nosso time ontem. E o problema é que. Engraçado que assim, até engraçado essa questão do Berola. Porque a gente tá caminhando para ser o bala do jogo e jogou muito bem ontem. Jogou, vamos chamar de 45 minutos muito bem. E na manifestação, cara, quando o Carter parou, foi todo mundo em cima dele, todo mundo falava disso. Só falava assim, você só aguenta 20 minutos, você só aguenta 30 minutos, você só aguenta 20 minutos. Eu fico imaginando a cabeça do cara, como é que fica também, cara. Eu particularmente achei que ele iria jogar muito mal ontem. E ele me surpreendeu positivamente. Pena que só aguenta 45 minutos. Embora ontem ele tenha morrido um pouco menos, assim. Assim, no segundo tempo ele não tava com a mesma produção, mas ele geralmente morre mais, né? Então acho que ele morre com 30 minutos, né? Ele conseguiu durar o primeiro tempo inteiro, o segundo tempo ali ele assim, não tava produzindo tão bem quanto o primeiro tempo, mas também não tava entrecaído igual geralmente ele fica, né? Então, Ele foi substituído aos 20 minutos, então ele jogou quase 70 minutos, né? Acho que é uma esperança, ele tá durando um pouquinho mais, pelo menos. E falta eu vou votar no Felipe Azevedo, porque ok que o Berola fez uma partidaça, mas o Felipe Azevedo, ele começou o jogo chutando e terminou o jogo chutando. E pra mim, o jogo tem que ser, tem que chutar. Você não, principalmente ontem, que tava um campo molhado, você tinha que chutar. Coisa que o nosso centroavante, bizonhamente, não conseguiu fazer nenhuma vez. É, então a gente teve um empate técnico aqui. Eu não tenho a menor ideia como é as regras para desempatar esse trem. Então, não, Berola e Felipe... Fica empatado. Isso que eu ia dizer. Eu vou dar um abraço nos dois. Eu acho que eles vão ficar... Eu tenho medo, assim, Berola, que é a magreleza dele, eu quebrar ele. Ele é o nosso melhor jogador. Então dá meio abraço, só no primeiro tempo. Vou dar meio abraço só no Berola. Então, Berola, no próximo jogo você ganha um abraço. Agora vamos para Colatina. Colatina, esse não foi difícil nomear as pessoas, não. As nossas opções eram o Barbieri, João Paulo, Belusso e Leandro Silva. Quem venceu foi o Barbieri, com 42%. Em segundo lugar, o Leandro Silva, com 24%. Em terceiro lugar, o Belusso, com 18%. E o João Paulo ficou em último lugar, com 15%. Nem isso aqui consegue ganhar, nem na votação de Colatina. Felipe, quem que você vai de Colatina? Primeiro, desculpa, deixa eu te fazer outra pergunta. Primeiro, sim. Você concorda que esses quatro foram os piores? Ou você tiraria alguém para acrescentar outro nome? Eu não sei quem tirar, porque na verdade houveram muitas opções. Eu concordo que os quatro aí têm bastante culpa no resultado ontem. Mas eu faço fazer uma menção honrosa ao Barbieri para receber o Colatina dessa vez. Até porque, assim, é uma das opções dele que, na verdade, eu voto no Thiago. E para mim é mais uma opção dele ter colocado ele lá. Até porque é aquela história. Se o Jori tá jogando, pra mim a gente tinha pelo menos empatado contra o Brasil de Pelotas e tinha ganho ontem. Então... O Jori tem essa vantagem. O pessoal fala que ele não sai, pra mim ele sai. Ele sai muito até. O problema do Jori é até ele isso. Sai. Às vezes ele sai umas bolas que você fala assim, não tem por que ele tá saindo. Ele tá indo que nem um louco, assim. Então, tipo, pelo menos ele tem essa questão. Ele sai demais até, em algumas bolas que não precisaria sair. Mas pra mim ele teria ontem saído e pegado a bola e também não teria falha. Ele também conseguiria ter pego a bola contra o Brasil de Pelotas. Então... Não, igual você falou, o cruzamento ontem ele foi alto, é um cruzamento fácil pro goleiro pegar. Você consegue ler bem onde a bola vai. Você e consegue ver. Pra piorar, não tinha ninguém na frente. Se tivesse igual o pessoal coloca, dois jogadores ali em volta do goleiro, você fica meio limitado pra sair. Atrapalhando ele, né? Todo mundo na pequena área, na hora que o cara bate o escanteio, eram quatro jogadores do América marcando zona. Eram quatro jogadores parados, assim, separados na pequena área. Então ele tinha a pequena área, ele tinha a mobilidade toda. Era pra ele conseguir ler onde a bola ia, sair, encaixar ali sem problema. Não era nem difícil dele poder pegar aquela bola. Ele simplesmente não quis, ele ficou parado lá na linha. E aí depois veio a falha do Ricardo Silva, que marcando zona não viu que tinha um cara infiltrando atrás dele. E tipo assim, o João Paulo também, que não toma a frente não tendo pegar. Então, nessa falha dos dois ali, o cara vai, pega a bola entre os dois, cabeceia livre. E aí dali não tinha muito o que ele fazer, né? Mas assim. No campo, eu acho que. Eu tendo o lance no campo, eu achei que foi falha do João Paulo. Depois, vendo os melhores momentos, para mim é o Ricardo Silva. O João Paulo não tinha condição nenhuma. Primeiro que ele é bem mais baixo que o centroavante desse, que é um tropeiro de homem. E a bola do zagueiro mata esse travante. Não o lateral, baixinho. Fazendo como os dois, né? Um dos dois foi na bola. Tipo assim, o Ricardo Silva ficou sem assento muito alto, né? Minha. E o João Paulo não foi em direção a ela, né? Os dois ficaram esperando ali. Nenhum dos dois avançou e o cara pegou a bola entre eles. Podia ser, tipo assim, embora não é do João Paulo, se ele avança ali pra ir de approach, se ele fica na frente do jogador, se ele toma a frente do cara do Curitiba que tá chegando, ele atrapalha o cara, às vezes a bola também não foi alta, o cara não pulou pra cabecear. Então ele conseguia antecipar ali, às vezes saltando ele conseguia aliviar, ou pelo menos atrapalhar o cara do Curitiba. E o Ricardo Silva falhou por não ter também, tipo assim, dado os passos pra trás a ponto de conseguir tirar a bola, né? Ficaram os dois parados. É o famoso deixa que eu deixo, né? Mas ainda assim, a culpa maior pra mim eu coloco na do goleiro, porque essa bola era dele, essa bola era pra ter saído. Até porque como os nossos defensores não saíram na bola, quem tem que ser o goleiro, né? Então ali foi pra Lucas, mim, quem que é seu colocado? Eu não vi, tinha Ricardo Silva na lista, viajei aqui. Não, na lista é Barbieri, João Paulo, Belusso e Leandro Silva. Ah, é uma pena, eu queria votar no Ricardo Silva. Você pode votar em quem que você quiser, ué. Então eu quero votar no Ricardo Silva. O Ricardo Silva ganhou um votinho. Eu vou de Barbieri, porque o Barbieri que escalou esses caras. E assim, ele já teve tempo para conhecer algumas peças, principalmente os nossos laterais, para saber que assim, eles não têm condição. Ok, o Leandro Silva não tem reserva para ele, mas o João Paulo tem. Então, assim, não justifica. Então, para mim, o voto vai ser no Barbieri. O Barbieri, com 3 votos, ganhou a eleição e vai ganhar um abraço. Eu queria fazer uma menção honrosa também aqui no Vocês Colatina. estão fazendo menção demais a Rosa. Mas Nossa essa porque é Senhora. muito honrosa. Eu falei antes de começar o programa, mas eu queria deixar registrado aqui publicamente para a pessoa que fez a açãozinha antes do jogo com o refletor apagado, pedindo para a torcida acender a lanterna do celular, porque deixou um breu danado em campo, não tinha torcida quase na arquibancada. Quando eu vi aquilo no telão, fiquei com a vergonha danada. Então acho que essa pessoa escolheu muito mal, acho que merece um Colatina também. Você podia dar um abraço nela e explicar que esse tipo de coisa não se faz na torcida do América. Não, e até porque, assim, são duas coisas. Primeiro, que assim, a torcida da América está longe de ser grande. E segundo, que assim, ela entra na hora do jogo, né? Em terceiro, que E aí? foi o jogo. Segunda, chovendo, um frio danado e poxa, com o E a time gente é de último. lanterna. Poxa, ele escolheu o pior momento para fazer isso. Mas ele falou assim, gente, e depois ainda ele foi. Eu acho que ele ficou, viu que ele fez cagada, ficou ele e a locutora lá. Mas tá bonito demais. Esse áudio tá Sem contar que a gente na lanterna, o cara vai pedir pra você pegar a lanterna no celular e bonito mesmo. Você iluminar, cara. acendeu essa lanterna do Caralho, caralho, nem velho. tinha me atentado pra isso. Agora que você falou, foi pior ainda o negócio. A lanterna dos afogados naquela chuva. Aí é sacanagem. Você tem que tomar cuidado com algumas palavras em certos momentos. Aí ele tá, nossa, mas tá bonito demais. Olha que. Aí a locutora, tá bonito mesmo, hein? Puta merda. Eu não sei o que eles pensam, não. Então, agora o nosso próximo compromisso é sábado, 8h30, contra o CRB. CRB é daquele centroavante lá que brigou com o Bill, como é que chama? Zé alguma coisa? Zé É. Carlos. Zé Carlos. Que tá lá, que eu vi no jogo do CRB. Ele não é titular, mas ele tá lá no elenco. Fudeu, porque não tem o Bill pra brigar com ele. Por isso que eu ia falar, é jogo pro Viçosa. O Viçosa encara ele. Belusso, com Não, aquele não. jeitinho do Belusso. O Belusso é o cara que, assim, você toca a bola nele, se não for no pezinho dele, ele vira as costas. Vocês perceberam isso também? Preguiça, cara. Preguiça dele. A gente tem que torcer pra ver se ele consegue encrespar com o Belusso, dar uma briga ali, o Belusso ganha uma suspensão, que aí a Por gente vai dois, ter. né? É. Não, não, não, não. Na verdade, tem que ser melhor. A gente tem que pensar melhor nessa estratégia. A gente arruma alguém para fazer confusão, empurra o João Paulo lá na frente e embola os dois no meio da briga lá e dá 16 jogos de suspensão pro João Paulo. Sendo o advogado do capeta, o América não sabe jogar com um jogador a menos, hein? O América é mestre para perder com um jogador a menos. Nem com o mesmo tanto tá sabendo jogar. Talvez o problema tá sendo esse. Ele tá com o jogador demais em campo. Tem que tirar uns aí. Então, assim, a gente é o último colocado, com a pior campanha entre a Série A e B, e os nossos próximos dois desafios são fora de casa, um contra o CRB e o outro contra o Bragantino. O Bragantino, se não me engano, é o vice-líder, né? Parada duríssima. E arrisca muito a gente tomar gol do Osman. Olha pra você ver que situação que a Tem gente. cruzamento da Avelã. Cruzamento da Derlan, gol do Osman. Ah, meu Deus do céu. Todos os dois jogos às 8h30. Eu confesso que eu não sei qual que é o tempo de parada dessa Copa. Ela dura 30 dias, né? Então, ela começa, acho que é dia 15, né? Teoricamente, 15 de julho, mais ou menos ali, acabou a Copa América. Talvez, então, nas 2 últimas semanas de julho, o campeonato já volta. Vocês têm essa informação ou também não? Consigo olhar aqui, um momento. É, no dia 13 de julho. É contra o Que Figueirense. termina? A 13 de julho, Primeiro nosso jogo lá. próximo jogo. Isso. Então, nós vamos ficar pouco mais de um mês parado. Mas é um tempo, se o Barbieri quiser e tiver um bom Útil. planejamento, é o tempo que a gente precisa. É um Tem que tempo saber se não útil. vai dar aquela. Fazer igual o Dá férias pessoal. pro galera, né? Então, vocês vão ficar 15 dias descansando aí, depois vocês voltam. Moçada, então é isso. Temos um programa. Vocês querem Temos. completar com alguma coisa? Sim, só uma parte positiva, né? Que pelo menos, pelo que eu posso ver aqui, a gente está só a 9 pontos do G4. Então a gente está chegando lá. Eu Ponte achei que a Preta parte hoje tem positiva que você ia 11. falar. Eu achei que a parte positiva que você ia falar que eu consegui fazer o programa. Ah, a gente nunca duvidou do seu potencial, Thais. Aí eu duvidei. É. Mas agora é interessante. Então a gente. E para sair da zona do rebaixamento, que hoje é isso que é o nosso objetivo. Nós estamos aqui, ó. 5 pontos de sair. Nós estamos a 4 pontos do Vila Nova de Goiás e Brasil de Pelotas. E pelo saldo de gols, a gente precisaria de uma vitória e um empate nesses dois últimos jogos. E os outros times perderam os dois, né? A gente conseguiria passar eles com isso. Mas só se a gente ganhar os dois praticamente que a gente vai conseguir sair da zona de rebaixamento. O que é um ponto que a gente vai surpreender. Agora que ninguém tá esperando nada da gente mesmo, o pessoal já Ah, não vai. preciso de mais surpresa, não. Já tô surpreso demais. Agora vocês vão ver. Agora a gente vai surpreender, eu chegar lá, vai ganhar do CRB, ganhar do Bragantino, terminar em alta, Aí aquele treino ali durante a parada da Copa vai ser alto astral, a BR vai dar um jeito aí na galera e depois é rumo ao G4. Não tenho dúvidas. Ó, eu prometo aqui, se o América ganhar os dois jogos, eu deixo registrado aqui, como o Felipe tá em Gibraltar, eu pago 6 Heineken pro Thales na pelada do Zé. Eu tô deixando registrado. Não, e pra mim? Você não dá nada, você não bebe e você tá longe. Ué, você vai ali em setembro, porra. Eu gostei dessa parada aí, gostei desse negócio aí. Tá feito, tá gravado. O problema é que eu não sei gravar esse negócio aqui. Não, mas ele vai. Ih, você não vai publicar depois no YouTube, não? Mas não, é Jairo. É Jairo que vai fazer isso. Tranquilo, o Jairo vai fazer o registro. É, beleza. Deixa eu só, antes da gente terminar aqui, a gente tem mais dois comentários aqui. É, Dileto Marcos Graça está perguntando aqui por que os diletos dizem que o elenco está rachado. Informações de bastidores, está faltando o pagode do Bill, o churrasco do He-Man. Sobre o He-Man, bicho, ontem surgiu na arquibancada um negócio que estão trazendo o He-Man de volta. Eu gelei, falei, não pode. Uma merda. É piada. Será que há alguma possibilidade disso? Não, né? Duvido, zero. Possível. Só se jogar sem graça. Agora, com relação ao pagode, eu acho que tá faltando, cara. Tá. Não temos essa informação, mas claramente a patrulha do Instagram não viu nenhum churrasco, então. Não, tá faltando. Isso é indicativo. Tá faltando pagode. O pessoal só encontra pra rezar, aí tá dando um certo problema ali. É por isso que o grupo tá rachado. Ou encontra pra rezar ou não encontra, então. É. Na verdade, ô, Graça, informação concreta a gente não tem, não. A gente. Especulando que tá rachando, tá rachado pelo jeitão que tá nas mídias sociais, a gente vai... O André tem falado isso, né? O André que fala que o grupo tá... Deu um racha no elenco, que o Giva não conseguiu trabalhar isso, e aí teve a troca, eles estão tentando ver se dá um jeito na situação, mandando gente embora e com um novo treinador, né? É. E aí o Maurício aqui pergunta se o Roger na zaga é mais viável. Então... Sei por meia dúzia pra mim. Mas, se for pra testar, tudo bem, mais um, mas não tem nada demais pra mim. Se for pra testar, eu prefiro testar ali o Bolívia, o Sabino. Isso que eu ia falar, a gente tem um jogador de base, ali, talvez. É. Porque se for pra testar o Roger, a gente já testou, a gente já sabe o que esperar dele. Então, assim. Sabe quem? Vamos dar chance, se é pra testar alguém, testa alguém que não jogou ainda. Né? É isso, vamos lá. Então, eu queria agradecer vocês dois que tiveram a paciência aí de fazer esse programa comigo. Nos próximos, a turma volta, o Adson, o Jairo. O Marcão ainda tá no celibato dele, não sei quando que ele volta. Se bem que ele falou que ele volta quando o América ganhar. Eu acho que vai demorar um pouquinho ainda pra volta do Marcão. No próximo jogo ele tá de volta. Opa, é verdade, hein? Precisando, estamos aí sempre. Opa, sempre, vocês são muito bem-vindos. Felipe, dê seu boa noite aí pra galera aí de Gibraltar. E já passou de meia-noite aí, né? São 2 horas da manhã, plena quarta-feira aqui. Mas boa noite aí pro pessoal e vamos que vamos. Vitória CRB tá chegando aí, a gente vai conseguir fazer programas em mais alto astral no futuro. Opa, é verdade. Lucas, boa noite pra galera aí. Boa noite e espero daqui a 2 rodadas estar pagando uma cerveja pro Thales na pelada do Zé. Opa, agradeço demais. Pessoal, então é isso, temos um programa. Muito obrigado a todo mundo aí que nos assistiu. E até a próxima. Tomara, como o Felipe falou aí, que o próximo programa seja um astral bem melhor com uma vitória. Beleza? É isso, moçada. Abraço. Abraço.